meus olhos rolam lágrimas de dor ao lembrar-me da entrada que zombou do meu amor. No carnaval de 1946, Adalfo Alves cantou de Nelson Lucema